vixe a miséria. Quando aperto é foda, a gente sem emprego passa fome até umas horas. Eu olho pra família, fico no desespero, ver mãe, mulher e filha ali no descabelo. Vê uma criança chorando por causa de alimento, te pedindo um real, descalço, chupando o dedo sem saber o que fazer. Penso na vida do crime, fazer atos assalto, meter os calibre. Aí eu paro e penso duas, três vezes até quatro, porque a mente vazia é oficina do diabo. Se eu for preso, quem vai livrá-los do perigo? O pior é se eu morrer, não voltar pra casa vivo. Mas aí é bem melhor do que passar necessidade, já sofrer a vida inteira na porra dessa cidade. Eu quero dar do bom e melhor pra todos, ter comida todo dia, ter carro e conforto. Vou dar um rolê, vou esfriar a cabeça, quem sabe assim a solução apareça. Saio da zona sul, vou pro peão na zona norte, vejo os caras me olhando com uma banca forte. Eu penso, por que esse cara tá me medindo? Será que ele é nóia ou bandido? Bandido eu já fui, tô a pampa dessa vida há 15 anos. Passei distante da minha família, um maluquinho estranho vem em minha direção, com um olhar cabuloso e cara de ladrão. Mas quem não vê coração, tá ligado? Salve cara, já dizia a frase, quem é se é não paga. A parada é o seguinte, vão trocar um proceder. Já chegou aqui uns buchichos, uns comentários de você, que me fez reconhecer que tu é um bom ladrão. Mas aí vagabundo, eu quero te ver em ação, do calibre na sua mão e tamo lado a lado. Se pagar de caranguejo, eu mesmo te apago, mas você não é desse, seu olhar te cagueta. Fala aí, demorou, que eu não vou esticar conversa. É pegar ou largar, topa tudo por dinheiro. Sei que cê tá no veneno, só miséria o tempo inteiro. Mas então, malucão, vai aceitar minha proposta? Eu vou analisar e te ligo às 7 horas. É, e como combinado, meu celular tocou. Eu não tenho opção, então pode crer que eu vou. É, a fita é uma caixanga, mó esquema segurança. Mas é só ir na cautela que a meta nós alcança. Na confiança, com calma, sem ceder ao pódio. Depois é Gozolândia, doideira, é tudo nosso. Empresário vai pro clube jogar uma bola, é. Sai às 8, só volta às 10 horas. O moleque fica todo tempo trancado no quarto. Internet que afeta a mente do coitado. Sua irmã no outro quarto pensa que tá bem melhor. Descabela, curte um rock, dá uns tirinhos no pó. E a mamãe viajando com a filha mais nova. Passeios pela Disney, rolê pela Europa, ha. Essa é a hora, Joe, chegou o momento. Vamos aí, cê tá ligado, sabe o procedimento. Chega e mete o ferro na cara do segurança. Pé de cabra, na porta esquece, virou lembrança. Enquadramos o doutor saindo, pai joga bola, mão na nuca. Senão eu descarrego minha pistola. Onde é que tá o cofre, a joia, o dinheiro? Fala sem a filha da puta, não vou deixar nenhum cruzeiro. Anda logo no ouviu o que? Tá me tirando, cê prefere saber quantas balas saem do meu cano? Olha ali, doidão, tem um vigia mocado. Se pá, ligou os polícia e deve tá armado. Tô ouvindo uma sirene, mata logo esse cagueta. Pelo menos é um motivo pra nós ir pra cadeia. E pra cadeia o caralho, eles querem sua vida. Te transformar em medalha, promover sua farda cinza. Surubu atrás de carniça, isso aí é quase igual. Eles querem sua mãe no instituto médico legal. Ou no jornal, se pá no TV em ação. Você morre e eles falam, ainda bem que era ladrão. O gamer invade a sala, aponta o canhão. Descarrega três na cara e mais três no coração. Outro mano que se vai com mais um final sem glória. Só me deixaram vivo pra poder contar a história. Fiquei na detenção por volta de uns 20 anos. E às vezes no meu sonho você chega me falando: ai mano, do que valeu pra pôr comida no prato? E hoje 20 anos fica aí guardado. Então quando sair, vê se lembra de Deus. Escolha um bom caminho, mas não mesmo que eu.